Quebec, confirme fazer voo local sobre voo em Valença? Quebec, aprovado, voo local no meu pés, corredor Chacacha Prédio, decola da piscina 7, com primeira curva direita. Controle Salvador 199 decimal 8, torre 198 decimal 95, aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Verona, desça para 2.000 pés, 1.008 ajustes, livre final ILS, X-ray, pista 10, aposta estabilizada. Mike Quebec, correto, confirme PLB? Vitor Mike Quebec, para acionamento táxi, torre 198, decimal 95. Alô, Salvador, boa tarde, até 3297, a gente dá informação aqui, posição número 4, apresentação para a Fulfana, confirme nível 360. São 3297, pronto, 4. Alô, o tá 3145, no, tá pronto o táxi, né? Prossiga, tá 3145. Tá pronto o táxi. Ciente, confirme os dados? Tá com o 91 na borda, 337 Guarulhos. São 3145, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1008. 18, Índia Alfa, ponto de espera 3145, bora. Fala, Gono 755, puxa deck acionamento, portão 62. O 3297 está pronto para a cota. Ciente, 3297, aguarde um minutinho. Gono 755 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Tamara para o táxi, voo 755. Salvador, boa tarde, trip 5364 ILS, visual com a pista baixada e travada. Trip 5364, avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-12 de nós. Meu pouso na 1-0, autorizado, 5364 a trip. Salvador, 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5063, estão 3217. Gente, o 3217 autorizado para ponto 5360, decolando pista 10 com curva direita, Tael, Leda, Brite, Uppers, Ubu, 16 até o destino. 119.8 é o controle e a torre 119.8 19.8 é a torre 119.5 é o controle 5063 é o transporte 3217. Confirmando 3217, controle 119.8 e torre 118.95. 19.8 é o controle 18.95 é a torre 3217. Então, 3217, correto, chame para pushback e acionamento. Chama pronto para pushback e acionamento, 3217, até. Paulo Salvador, boa tarde, voo 9077, está na remota, no faixa 3, para pushback e acionamento. 077, confirme. Posição 09, ou remoto faixa 3? Aqui é na remota, no faixa 3, então. Fecha o terminal de logística de carga da Itaera. No 077, está livre no faixa 3, posto táxi. Remoto da táxi, voo 9077. TAP 1050, ajuste 1008. Pode confirmar o destino, por favor? 206 da Azul, boa tarde, oceano identificação. Direção 050, vou ir na proa de TAP. 050, proa de TAP 4206. Gol 9208, chame Recife 1332. 3325, 9280. Ponte Esperado 10, torre 1195, NH 1008, boa viagem. Parte de Alfa, no ponto espera, monitora 895, voo no 755, obrigado, boa noite. 3114, chame Recife na 2685. Recife 2085, 3114. Quatro, solo 5-1, libere, time solo 219. Libera como solo agora 219, 5-3-4. Torre, boa tarde, voo no 755, tá no ponto espera da 1-0, pronto. Mantenha, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, voo no 755. 3145, livre decolar, ventos uma centena com 17 nós. Decolar iniciado, 3145. Salvador, 1399 para o estacionamento no 08. No 08 está livre a pós-táxi. Pode tratar, então, 1399. Para ingresso na Juliette, 5364. 5364, vamos ter posição? Pois, seu parte 3 é o parte 13 e nós temos uma aeronave da Gol que vai iniciar o táxi, ok? Mantenha a posição e aguarde nós para ingressar na Juliette. Tá, vai aguardar. Zona 45, decolado 5-3, chame o controle, 1-9, décima 8. 9-8, boa tarde. Gol 1-9-2-5, autorização para Brasília, na sua escuta. Brasília, 1-9-2-5, aguarde instante, cópia. Chame o controle, 119, décima 8. 198, com controle, Vitor Mike, Quebec. Olimpo 01, check 3, autorizado pouso, 10, vento 090 graus, 159. Olimpo 012, tem baixado travado. Livre pouso. Engenhei Alfa, no ponto de espera da 10, torre, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-0-8, boa viagem. Gente, base principal, Índia Alfa, após 3895, grato, boa noite, 1077. Livre 5364, após a passagem da aeronave da Gol, que irá taxiar para o ponto de espera, está livre ingresso na Juliette para o pátio 3, atendendo para os sinalizadores. Livre 5364, copiou? Nossa, é porta o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, intenções. Atenção, Veracruz e regresso, senhora. Após a passagem do NG da Gol, 737-800, a gente ingressa aí para o pátio 3, obrigado. ...925, Brasília, 360, pronto? No 925, Brasília, 360, pronto, cópia? ...925, na escuta do solo? 017, Salvador. Sente. Na presente está autorizado voar direto pelo para a chegada a bom. Aguarde para descer. O meu 180, pronto, cópia? Pronto para cópia. Passaredo para Serra Novembro e Bravo Romeu, 180 autorizado, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após VATAP, após conforme rota do plano. Controle 119, décima 8, acione 5072. Okay, 180, pistola 0 para a esquerda, Momo, VATAP, rota plano. 198, 5072. 2231, cruzamento correto, forte plano para posicionamento. Vai reportar. No 04, vai aguardar os testes para o pushback, ok? Temos uma aeronave da Gol que vai iniciar o táxi. Após o início da mesma, autorizarei o seu pushback. Permanente, resposta 3217. Solo 399 para o táxi, 139 a bordo, 4 horas e 24, doutora Belterna Galeão. 99, está autorizado o táxi via parte principal, IG Alfa, no ponto de esperada 110, torre 1995, QNH 1008, boa viagem. Autorizado parte IG Alfa, ponto de esperada 1995, obrigado, bom trabalho. Como chamou o 925? 1925, Brasília 360, pronto? Temos, pronto. Brasília 360 autorizado, via peso 17, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após foi Elefa. Controle 119.8, acione 5102. Mantenha a minha escuta, prossiga via Eco Alfa, chame na Delta para o cruzamento. 360 o nível? 925, deslizamento correto, postando para posicionamento. O TAN 3217 vai contratar a equipe de solo que após a passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda que vai taxiar para Ponte Espero está livre por GPOS Taxi. Após o Gol, retaguarda, inicia o pushback e acionamento, reporta táxi 3217 da TAN. Solo azul, 6919, informação uniforme. 6919, Campinas, 340, pronto? 340, pronto. Campinas 340 autorizado, via Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.8, acione 5120. Tem autorizado Campinas, nível 340, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive, após rota do plano. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 198, ao controle, 5120, transponder, azul, 6919. 6919, com o regimento correto, forte plano para posicionamento. Boa tarde. O 755 decolado 58, chame o controle em 198, bom voo. 198, boa tarde, 755. Tulipo 01, autorizado cruzamento e táxi até o pátio militar, na minha escuta até o corte. 201, gente, o senhor vai seguir no meu pé até o Travesso Farol da Barra. No Travesso Farol da Barra, você ingressa no Bonfim, após Bonfim Interlagos. Reporta através de Paris. Certo, Farol da Barra, Bonfim, Interlagos, reporta no Farol da Barra, 1395, livre de restrição, desça para 3 mil pés, ajustado 1.002. 2 mil, 3 mil, com 1.002. Gol 755. Gol na 755, contato radar na decolagem do gol 360, após 2 mil, direto Leda, após Leda Bridge. Após 2 mil, voando direto para Leda, Leda Bridge, 360, 755. Posso fazer um ajuste para o 1305-1008? 1008, obrigado. Papa Alfa, Salvador, Salvador 500 pés, poderia confiar o local de sobrevoo? Sim, agora estou de copo. Delta, Manati. Meu pé. Número 2. Localizador visual 4206. 4206 completa a torre 118.95. 1077, livre decolagem, vento 080 graus, 16 nós. Livre decolagem, gol 077. Boa tarde, torre azul, 4206, está no ILS visual. 4206, boa tarde, continua a aproximação, guarde pista livre, vento uma centena com 16 nós, altímetro 1008. 4206. 5. Corrigimento correto? É o que fica na esquerda. Não na passarela. Poderia colocar pessoas a bordo? Se for 0156, acho que eu vou pra Alfa. Corrigimento correto? Aguarde para transferência para. Meia, check trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, 15 nós. Ainda está em cima, já lhe reporto baixo travado e tem livre pouso 4206. 1077, decolado aos 1901. Chame o controle em 198, boa tarde. 198, boa tarde. 1399, visual com tráfego na final. Relativo. Observe o pouso do Embraer da Azul após alinhar e manter, não no zero. Vou no 399. Oscar Papará, Alfa Livre acionar, chame para o táxi. Flávio, 360 após 2000, direto Leda. 360 após 2000, direto Leda, gol 077. 3145, controle. Escuta para você. Semi Recife no 33, decimal 25. 3328, obrigado, boa tarde. Boa. Gol 1395, desça para 2008, desça para LSP, aposta estabilizada. 2008, já descreve, encontrei o estado, gol 395. Tem estacionamento de táxi, torre 1895. Para o táxi, está 3. 2107, acionado com 179 a bordo, altura média de 3 horas e 20, alternando Guarulhos. 3217, autorizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto esperado 10, torre 1895, QNH 1008, boa viagem. Autorizado o táxi via Índia Alfa, ponto esperado 10, 1845, torre 1008, ajuste, 3217, obrigado, boa tarde. Falou com 6919 Azul, puxa estacionamento no 01. Azul 6919, após a passagem da aeronave da TAM, que vai para o ponto de espera da 10, está livre pushback e pós-taxi. Faz a passagem da TAM para o ponto de espera, autorizado, eu chamo para a passagem 6919. Vitor Mike, Quebec, autorizado direto para a TAM. Direto para a TAM, é Quebec. Vitor Golfo Delta, desça para 3 mil pés, pro de pelo. LS visual, gol 1395. 1395, completa o sinal, chama a torre 118.95. 118.95, grato. Controle Salvador, boa tarde, 362 de novela, se tem informação e aeroporto, 1-8-0-1-5-0. 2-4-2-0-6, no solo 05, libere na Fox e chame solo em 1-2-1-9. 2-1-9, vai na Fox, azul 4206. Torre Salvador, é o bom 395, 2 milhas e meia para o externo. Ciente 395, avistado, continua a aproximação, guarda de pista livre. Aguarda. Mantenha o perfil 6201, nós temos uma aeronave se aproximando do setor norte. Papalfa 34 também está fazendo ILS pista 10. Quando mais próximo, autoriza o senhor mais à frente. Ok, continua. 2 e não tem ninguém, está um pouquinho atrasado. Obrigado. Vou na 755. Na 755, chame Recife na 3325. 3325, 755, boa tarde. Boa. 0. Sim, mantenha o ponto de espera, 3217. Mantendo, 3217. 395, cheque o trem livre pouso, uma centena com 14 nós. Ok, baixou e travou, livre pouso na 10, bom 395. Pro 399, decolado ao 06, chame o controle em 198, boa tarde. 198, boa, no 399. 3217, visual com tráfego na final? Sim, tá visual, tá 307. O pouso do, do 37 da Gol, alinhar e manter não no 0, então 3217. Aí mantém após o gol 3207. Torre, Salvador, Papatão, Vitor Mais de Quebec. Vitor Mais Quebec, ciente do tráfego, 100 graus com 15 nós, chama a final do ano 7, trem fixo. Até, Matheus, reportaremos. Salvador, batalha 223 Ouro, pátio 3, pátio de pé, acionador. Pátio 3 está livre, pode estar. Vai, vai, vai. Para o localizador, fuge à esquerda, proa, comenta. Qual autorizado é regresso do teu PAT 5? Vai cancelar o plano ou vai retornar ainda? Sim. Aproximante da Juliette, azul 4206. 4206, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4206. No 395 no solo 08, chame solo 219 ao livrar. 219 ao livrar, gol no 395. Para o táxi azul 6919, 100 a bordo, 4h55, Ribeirão Preto. Vitor Mais Quebec no solo, corrigindo, Vitor Mais Quebec livre pouso na pista 17, 100 graus com 16 noves. Livre pouso na 7, Quebec. TAM 3217, autorizado decolagem da 10, uma centena com 16 nós. Livre decolagem iniciando, TAM 3217. O Mike Goldelta inicia o táxi dando de passagem ao ingresso no Papalfa 32, que está aí na final para pouso, vai ingressar no Pátio 4, ok? Inicia o táxi, porém, deixa aí o ingresso da Oscar liberada. Estou com o Papalfa 32 da AD e aqui na curva final da 17. E assim que o mesmo pousar e ingressar aí no pátio 4, está livre para prosseguir pela Oscar. Chiné 6201, desce para 3.000 pés, ajustado 1.008. 3.000, confirme por 6210? Afirmativo. Livre de restrição, desça para 3.000 pés, ajuste 1.008, curno 008. 3.008, livre da restrição, tira 62. 6919, a linha mantém. A linha mantém, 6919. Plan 3217, decolado ao zono 0, controle em 198, bom dia. 198, boa tarde. Juliette para 04, 395. Plan 3217. Boa tarde, contato com a barra decolagem, subal 13.200, após 2.000 pés, voa direto Leda, após Leda Bridge. 3.360, 2.000, voa Leda e após Leda Bridge, tá? 3.217. Salvador, passando de 2.230 para o top, 65 a bordo, 6 horas de autonomia, Donado Brasília. 2.231, autorizado o táxi, aposte para ingresso no pátio principal. Vai reportar. Plan 3190, boa tarde, o senhor identificação, voo ITAP, desça para 4.000 pés, ajustado 1.008. 4.000 pés, afirmativo, o único tráfego que está à sua frente, seguindo como número 2 na aproximação, está agora 37 milhas à sua frente, está livre de restrição. Do 2231, autorizado para seguir o contato via pátio principal, IG Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, Uno, 18 decimal 95, QNH 1008, boa viagem. Obrigado, 045, quando pronto. Azul 6919, decolado ao Zono 3, chame o controle em 198, boa tarde. 198, boa, 4.6919. Desolve, comandante. Controle, boa tarde, Azul 6919, decolado. 2.18.95, Vitor Golfo, obrigado. Vitor Golfo Delta, ciente do tráfego. Atenção de pouso é 10 ou 17? 1 a 0. Entendi, é 1 a 0, é isso? Afirmativo. 2230, Torre, boa tarde, ponto de espera pronto. 2231, uma linha decola sem parada? Sem parada. Se alinhar e decolar sem parada, 11 centena, 15 nós. 2231, no passaredo. Sem parada. O Vitor Golf Delta continua aproximação para 1 a 0, aguarde pista livre. Golf Delta aguarda pista livre. Após o pouso, o Vitor Golf Delta vai para qual hangar? Vai no pátio principal aí. Não entendi. Vai no pátio do empleado mesmo. Pernoite ou só abastecimento? Para pernoite. Ok, então vai ter que prosseguir até o pátio 4, ok? Porque o pátio 3 está proibido para ver a aeronave de aviação geral a pernoite. O pátio 5 inicialmente está lotado, vai ter que prosseguir até o pátio 4. Privativo. Uno 40 autorizado, via Golf 677, decola 10, primeira curva à direita, saída Coral, controle Uno no 9.8, acione 0271. Outro autorizado 140 Golf 677, decorada 10 com primeira curva direita, saída coral, controle 119.8, transponde 0275. 5-4 no... 5-4 no 5, desligamento correto, pós-plano para posicionamento. Sou Vitor Golf de Alta? Prossiga. O pátio 4 é lá, no, lá na outra pista, né, no 7, né? Isso. Autoriza o pouso 7, então? O senhor está modificando as regras, então? Sim, senhor. Ok, modificado o plano, então, sono 5, autorizado a curva aí pela esquerda, para ingressar uma base pela direita, em forma final do ano 7, com o trem checado, Vitor Golf Delta. Repassará a final da 7, checado, Golf Delta. Passarelo 2231, decorado zono 5, chame o controle em 19.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho aí, 19.8. Mike, é com o Delta, decolado zono 6, ingressar no litoral, chame o controle em 19.8. 19.8, trator. 3-1. A restrição de 3 mil, ok? Passaria 2231, contato sonoro de decolagem, do nível de voo 180, perfil Momo Vatata. Presente, nós não temos nenhum tráfego setor norte no aeródromo, só livre da restrição, voo direto Momo, passaria 2231. Puxa, direto Momo, 180, livre da restrição, sente. O Mike é com Delta, decolado, cruza, atinge 1000 pés. Mike Eco Delta, Uno 1000 pés, direto Manati, reporta na 20ª milha. Confirme estimado de pouso. O estimado de pouso será ao fundo 936. Delta. Negativo. Eu acho que eu vou para o hangar da Bata, ok? Ok, então. Ciente. Convidado direção na final, vai ser aprovado. Sim, conforme livre pouso. 100 graus, 14 nós. Pode táxi. Aqui no Cipital e LSX Tracer na minha 2 anos. 0 tráfego informado anteriormente, está girando base agora na curta final da 1-7. Completa final, torre 118-95. 114-295, em tráfego de esquerda, chama minha 2. E Salvador, chama minha 2-0, boa tarde, LSX Ray vai passar o certo. Chamou foi o Avianca, Avião? Afirma, Xenemia 2-0. Ok, o vento uma centena, 15 nós, cheque treino e pouso, Xenemia 2-0. Baixou, travou, autorizado pouso, Xenemia 2-0. A 3190, desça para 2000 pés, 1007 o ajuste agora, lift final LSX tem reporte estabilizado. Controle? México, já prossiga o controle. Pesado direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. Meia 9-1-9, chame Recife no 33-25. 325-699. O Vitor Golfidel, deixa eu ter mais no transponder, depois a gente lê. 6210 no solo aos 21, libere à direita. Chame o solo em 1219. Para a direita, solo 219, chame 62. Manda cá. Táxi Gol 925, 123 a bordo, 1348 e Campinas alterna. 25, autorizado o táxi via parte principal, Engie Alfa, no fonte esperadão no 0, torre 118, decimal 95, que é legal no 008, boa viagem. Engie Alfa 18, 95, Gol 925, tchau. Solo Azul 4206, posição é a 8, ciente da uniforme, gente leva a autorização Recife. 4206, Recife 350, ciente agora instante 4. Travador, boa tarde, a China é 6210, levou na 6. 6210, vai ter que ser a via Alfa, reportar antes do táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, China é 6210. Azul 4206, Recife 350, pronto? Siga. Recife 350, UPWISC 58, aerovia, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 1198, acione 5153. Estamos autorizados 350 para Recife, decolando da pista 10, curva esquerda, subida Cuca, transição a Caju, 198, a saída 5153, o código. 5153, o transponder. 5153. 4206, cruzamento correto, postulando para posicionamento. Portaremos. Delta da presente frequência livre. Estabilizado, tá 3190. Tá 3190, completo final, tô em 11895. 11895, 3190. Meia 210, vai observar a passagem da aeronave da Gol, que tá taxiando para o ponto de espera após. Está livre, ingresso na Juliette para o portão 06. Após o Gol, ingressa Juliette, posição 020. 90, tráfego avistado, vento uma centena, 1 no 6 nós, cheque trem, livre pouso. Gente, vai checar o trem, ainda está 3190. Tem livre pouso. Gente, com livre pouso. 856, com a informação, uniforme, autorização, recife. Voo 856, Recife 390, pronto? Copy. Recife 390, autorizado, via UPWISC 58, decola 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 1198, acione 5147. Recife 390, UPWISC 58, decola 10, curva esquerda, Cuca, Caju, 98, controle 5147, pronto. Noite 5000, com o testamento correto, resposta plano para posicionamento. Vou reportar o feedback lá dentro. Eu vou na noite 5000. Alô, 35495, tá pronto para puxa, acionamento 43. Tá livre e pós-táxi. Tá mal para táxi. Né, 6143, acione identificação direto pelo, vista para 4 mil pés, ajuste 1008. Salvador, Gol 925, pode esperar visual com o Airbus. E 5 ali mantém. Aliás, mantém a 90, com 925. Plan 3190 no solo 27, time solo 219. Solo 219. Solo Salvador, uma boa tarde. Plan 3190, livrou na sua escuta? 3190, vai taxiar via Alfa Juliette para posição 11. Alfa Juliette para posição 11, 3190. 925 autorizado decolar, vento uma centena, 15 nós. Autorizado, Gol, com 925. Alt descida. Vamos cantar para Alfa Chimão, torre, confirme. Ok, acione e chame para o táxi. Da presente, aguarde vetor final para o localizador. Quase 4 minutos de autonomia, alterando Salvador. 5415, vai prosseguir táxi, vai reportar para ingresso no pátio principal. Vai para ingresso no pátio principal. 5415. Os 29, contate o controle em 198, boa tarde. Boa. Boa tarde, Gol 925. Linha 12, na proa de TAP, desça inicialmente o colhão, desça o 050. Uno 612. Gol 925, contato radar na decolagem, subal 360, perfil Arbor Elétrico. 360, Arbor. 07, boa viagem. Já vai considerar o dono 0-718-5, com 1.027, mais 4. Passaria 2231, deixando em Recife, 1288. 288, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Valeu. Oscar Papa Gol, cedência para 3.000 pés, ajuste 1.007. Ativo. Cinco quatro no cinco, autorizado a alinhar e decolar. Vento uma centena com 169. Autorizado a alinhar e decolar da 1054. Senadores, Amador, muito boa tarde, voo no 612, informação. Voo no 612, mantendo a Proet TAP, desça ao 050. Manda a ProDTAP, desce para qual nível? Desça para 050 ProDTAP, voo no 612. ProDTAP 050, no 612. Voo 925, voo direto, Elefa. Elefa na presente, 925. Meia 143, desça para 2.000 pés, 1.007 o ajuste. Para 2.000 pés, passa para 7 o ajuste. No 612, somente para informação de tráfego, tem aeronave 3 horas, 13 milhas no rumo nordeste, livrando 080 para 3.000 pés, o Charlie 402. Dentro do tráfego, no 612. Flip 5415, decolou os 34, controle em 19-8, boa tarde. Em 19-8, boa tarde, Trip 5415. Oscar Papa Alfa, reposto para ingresso na 17, POB ainda 04. Terceira Coral. 5415, contato radar sobre o nível 140, sai da Coral. 140, autorizaria 160? Autorizado o 5415, 160. 160 já autorizado, trip 5415. Autorizado a alinhar e decolar a partir da Papá, vento de 090 graus, 169. Só se capa para alvo. Você tem condições de decolar, alinhar e decolar com já com pula norte, confirma? E o vento permanece 90 com 16 com pula norte, então, para alvo. Tá aberto aí, comandante. Por favor, não estava aberto aí, sua favor de... Ok. No 1001, descida para 4.000 pés, o ajuste é 1007, chegada a BOP. Paulo Salvador, boa tarde, 35219, na informação uniforme para autorização vitória da conquista, nível 200, estamos no pacto 3. Artigo 219, vitória da conquista, 200 autorizado, decolão no 0, primeira curva direita, saída arbor, após direto, vitória da conquista. Controle 1198, acione 5164. Ando com a 3 curva esquerda pro 160 para interceptar. É posto estabilizado. 160 para interceptar, na porta estabilizada aqui na curva. Estou aguardando transferência, ok? Nossa, escuta, aguardando transferência, Oscar Papa Alfa. Informe qual o tempo estimado de sobrevoo no litoral norte. Por volta de uns 20 minutos, talvez menos. Deve se afastar até quantas milhas, Salvador? No máximo até buraquinho, um pouquinho mais. Ok, mantenha a escuta permanente, ok? Caso necessite se afastar do eixo de decolagem. Permanente na sua escuta, Oscar Papa Alfa. Grato. 2.000 pés, o ajuste é 1.007, está livre, afinal, reposto estabilizado. 2.000, 1.007, reporta 3 estabilizado agora, completa final, cheque prepouso, torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 2295, obrigado, capitão. Torre Salvador, boa tarde, Sinar 6143, estabilizado RS, X-Ray da 1-0. E143, ciente, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 132. Livre pouso na 10, informará quando o trem vai estar travado, né? Oscar Papa Alfa, a torre. Oscar Papa Alfa. É, qual a atitude que mantém? 400 pés. Que faça uma verificação no transponder, ok? Estou recebendo aqui na repetidora. Agora. Confirme agora, Torre, por favor. Então, ainda negativo. Que ainda negativo. Ó, estou mantendo 500 pés agora. Torre 143, trem baixado, entra baixo. Torre ciente. Charlie, Romeu, prossiga. Romeu, poderia confirmar a parte que se encontra em pista que decola? Para a Vitória da Conquista, 085. Salvador, Vitória da Conquista, 085. Vai decolar da 107, primeira curva direita, inicialmente restrito 1.000 pés no corredor Axé, até liberação do controle. Controle 119.8, acione 5127. Do Oscar Alfa, por favor. Agora sim, agora eu recebo aqui na revistura radar, o transponder. É porque a gente também está testando ele, grato. 1198, controle, copiou? Posicionamento correto, poderia colocar pessoas a bordo? A bordo para acionamento táxi torre 1895. Torre Salvador Azul 4206, pushback acionamento portão 8. No 08 está livre, pode táxi. Livre, reporta táxi 4206. Livre Nacional, reporte para o táxi, Papa Romeu, Charlie, Charlie Romeu. bem, 143 no solo aos 42. Libere na Foxtrot, chame o solo em 1219. Vai liberar a pista na Foxtrot, solo 219. Do táxi, informe para o ingresso, não no 7, Charlie Romeu. Paulo Salvador, boa tarde, né? 143, para o meu 143, vou prosseguir táxi de Alfa, reportar antes do táxi Juliette. De Alfa, reportar antes do Juliette. Cidade de Capavia, segura no 612. Onde é que vou no 612? Prossigo no 612. Estabilizado de Capavia. Possível no 612, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895 a torre, vou no 612. Torre de Salvador, muito boa tarde, agora meia noite. 11 Papa Golf, desce para 2000, ajuste no 008, no momento está livre. A final do procedimento ILS X-Ray, repõe estabilizado. Autorizado para 2000 pés, livre o ILS Golf, 1008. Nós, tráfego, uma milha do externo. Número 1-2, avistado, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando gol no 1-2. No meio, vou prosseguir táxi via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-895, QNH 1-0-08, boa viagem. 1-0-08, autorizado, táxi. Ataque principal, Índia e Alfa, pronto. 0-1-8, sinal 95, azul, 4-2-0-6, bom trabalho. Você é número 43, vai manter a posição antes da Juliette. Olha a posição antes da Juliette.